eu tenho, daquilo que senti, foste tu que eu amei. Debaixo do luar, a ver o teu olhar, no fronte para o mar, lindo verde rubi, o olhar que eu te vi, que eu podia abraçar. Quando os teus lábios tocam os meus, sem descansar até ao adeus. E o meu coração palpita de emoção. E quando os teus lábios tocam os meus, sem descansar até ao adeus. Uma tricana namora num namoro arrebatado. Um pescador que a adora e sorri feliz a seu lado. Com um sorrir de contente e uma concha na mão, diz-lhe ela: toma um presente cheio de amor e paixão. E com um olhar ternurento, diz ela ao seu marinheiro: é um doce de convento, são os ovos moles de aveiro. Prova, não tenhas medo, nem no céu há doce assim. Ele tem o seu segredo e veio do convento para mim. As freiras, portanto, onde viveu a princesa Santa Joana, faziam os ovos moles para curar a tuberculose, que naquela altura havia muita tuberculose. E era como um remédio para curar a tuberculose. E então contava que a tia Odília trabalhava na convento de Santa Joana. E foi ela que trouxe, portanto, a receita dos ovos moles. Montou o negócio dela, por conta própria dela, ela fabricava-os e deixou trabalhar lá no convento. Em 1800 e tal, foi quando a minha sogra, ela começou a trabalhar com a minha sogra, a tia Odília, começou a trabalhar, ensinou a minha sogra, e a minha sogra depois começou a trabalhar. Silvina da Silva Raimundo, 86. Enquanto pude, trabalhava aqui em casa. Quantos anos? Olha, foi desde que me casei. O meu marido era filho único, automaticamente ficaria a ser herdeira. E então aprendi a fazer para poder continuar a ensiná-los a fazer com eles, como forma de ensinar a fazer. E a minha sogra tinha muita pena, pensava que morria e, portanto, os ovos deixavam de se fazer. E eu prometi-lhe, mesmo quando ela estava a partir, que continuava a fazer os ovos moles e da maneira que ela nos tinha ensinado. Lembro que os primeiros que fiz tiveram de ir ajudar. E ajudar, porque depois aquilo tem de ser muito mexido e eu não tinha força para os mexer bem no tacho, tiveram de ir ajudar. Os mais especiais foi para mandar para o Brasil. Chegou lá, desapareceram os tachos. Os ingredientes são só açúcar, água e gemas, mais nada. Olha, não tem segredo nenhum. São gemas muito limpas, portanto a clara toda tirada, as gemas muito limpas, e depois são batidas antes de ir para o lume, tal o açúcar ao lume, ainda feitos precisamente ao lume com lenha, que ele fica depois só às brasas para os cozer. Quando o açúcar está em ponto, nós já nem é preciso estarmos a ver se é ponto assim, se é ponto assado, porque as empregadas já conhecem o ponto exato do açúcar. Quando está, tira-se para fora, mexe-se os ovos, vão a cozer, ainda de bastante tempo, sempre mexidos. O mexer é, tem assim uma certa, não é segredo, mas tem um mexer especial. É preciso, é prática. Ter prática e ter gosto por aquilo que faz. Tem que ter alguns anos de casa para ver como são feitos e para aprender a fazê-los. E depois começam a fazê-los. No princípio, está assim alguém que já sabe a fazer bem, a tomar conta, a ver se a coisa está bem encaminhada. Geralmente, as empregadas, quando fazem isso, já têm de casa 2 ou 3 anos. São servidos com sobremesa, são servidos com uma chávena de café. São muito bons comer um ovo mole e comer uma chávena de café. Cada um faz a maneira que é. Só comido, só por só. Por exemplo, eu gosto muito de me sentar em frente à televisão e de comer um ovo mole. A barrica é mais para, se quiserem, transportar os ovos moles, ou para quem gostar de os comer à colher. E dentro da hóstia, como de massa e hóstia. Eu, para mim, gosto mais de comer com barro, que são todos desenhos de pescadoras, porque Aveiro era uma terra pescatória. E até nas ruas vêem-se desenhos de conchas e de outros animais, precisamente marítimos, porque Aveiro era uma terra pescadora. Os ovos moles de Aveiro vão poder ser apreciados além fronteiras. As alterações regulamentares no quadro da União Europeia, agora aprovadas, deixam satisfeitos os produtores aveirenses e ávidas muitas bocas, quer portuguesas, quer estrangeiras, que não se cansam de enaltecer as qualidades do conteúdo das hóstias e das coloridas barricas de madeira com motivos ligados à vida na Veneza portuguesa. A diáspora portuguesa será a primeira grande aposta da Associação dos Produtores de Ovos Moles de Aveiro, a APOMA, mas a diversificação de mercados é o grande objetivo para os ovos moles, uma etapa importante na afirmação, valorização e preservação de um produto certificado e com identidade geográfica protegida, abrem assim perspectivas para os 38 produtores deste doce conventual e o caminho para um crescimento económico de toda a fileira ligada ao negócio do mais genuíno, saboroso e tradicional produto made in Aveiro. Uma moça de lá do outro lado da poça, numa aparição transatlântica, me encheu de elegante alegria. Portugal, ovos moles, Aveiro, menina da Ria, menina da Ria, menina da Ria, menina da Ria, menina da Ria, menina da Ria. Uma preta, parece que eu estou na Bahia, tão linda quanto ela, e pedia no seu português lusitano: pode o Caetano tirar uma foto, menina da Ria, menina da Ria, menina da Ria. Sobre o pubis glabro, um estudo, nenhum descalabro, se tudo é sexo sem sexo em nós dois. Menina da Ria, menina da Ria, menina da Ria, menina da Ria, menina da Ria. Dos eventos à história das confrarias gastronómicas e báquicas, passando pelos produtos endógenos e as iniciativas que acentuam o que é diferente, único, genuíno, tradicional e que importa preservar e defender num mundo global. confrariamor.wordpress.com. Alternativa Rádio. Estamos no ar. Produção de programas de rádio. Produzimos conteúdos para rádios e programas sobre as mais diversas temáticas de interesse e atualidade para as rádios dos nossos dias. Estamos em www.alternativa-radio.weebly.com ou podem contactar connosco através do mail ar.alternativa.radio@gmail.com. Alternativa Rádio. Produção de programas de rádio. first video. My name is Katia and I'm actually talking from Portugal. I'm here today to talk about my beloved city, Aveiro. And actually the reason why I decided to create this channel was to help and promote my country, but most of all my city. So actually Aveiro is a very large city. We have around 800,000 inhabitants because we have a lot of small cities around the main one. So altogether it can actually give us this huge number of people. We are not the capital of the country, but we are still a very beautiful and wonderful city, okay? Now, actually, I'm here today to give you 5 reasons why you should come and visit Aveiro. Now, reason number 1 is cheap and good restaurants. I kind of noticed lately that a lot of restaurants, were new and open very recently, and the quality is so good. It's a very good quality for the price that they actually charge. So if you want to know, or if you want me to make some videos of places that you can actually visit here and try some delicious food, leave a comment below. I will try and answer as quickly as possible. And who knows, maybe I will make some videos with delicious food just for you, okay? Now, reason number 2 is low cost accommodation with very good quality. Now, I believe so that this year they open around 6 local accommodations. Local accommodations are like hostel, but not really hostel. And they have this, they actually buy these old buildings, they restore it, and they make this all wonderful and glorious building with very, very cheap prices. So if you want to know where you can stay here in the center of the city, what places you should be best for you to actually accommodate yourself here, leave comments below. I will try and help you with that as well. Now, reason number 3, it's actually amazing sightseeing. Now, Aveiro is a central region, so it's located on the center of Portugal, but on the coast as well. So, which means we have gorgeous and fabulous beaches. The 3 most known are Barra, Costa Nova and Vagueira, and they are not actually far away from the center of the city. They are like 8 kilometers from the main city, from the center of the city itself, and it will take you around 10 minutes by car on the highway. And I must say that the highway from the beach it is completely free. You don't have any ports to pay at all. Of course, I cannot say the same thing about the other direction, but moving along, it's very beautiful to see, which is wonderful to visit. And you can also go by bus. It will take around 1/2 hour, 45 minutes, okay? Now, reason number 4 is actually transportation or access to the city. Now, Aveiro does not have an airport. The 3 main airports in Portugal are Oporto, Lisbon and Faro. The closest one to the city is the Oporto Sá Carneiro Airport, and it will take you around 1 hour by car or 1 hour by train, because we do have a beautiful train station that is actually one of the main points, touristic main points here in the city, because all the facade is complete with Portuguese style, so it's also very beautiful to see. And once you arrive on the train station, all you have to do is go straight ahead, 10 minutes walking, you are basically on the center of the city itself, okay? Now, reason number 5, and last one but not the least one, is actually because I'm telling you to, okay? You should come and visit this amazing city. It's wonderful to visit. I promise I will give you a lot of reasons to come here to our city. So I hope that I might change your mind and choose our country in comparison to the others. Not like the other ones are not good enough, but our country is actually really good. So so come and visit. Portuguese are very welcoming, they are very heartwarming, so we will receive you with our arms open, okay? I hope you enjoyed my first video and I hope to see you on the next one as well. So any questions about the country, about the culture, about the gastronomy, please leave a comment below. I will try and answer it as quickly as possible, okay? Thank you guys, thank you very much and bye-bye. Thank you. os eventos à história das confrarias gastronómicas e báquicas, passando pelos produtos endógenos e as iniciativas que acentuam o que é diferente, único, genuíno, tradicional e que importa preservar e defender num mundo global. confrariamor.wordpress.com. Olá, Sérgio. Há quanto tempo? O que tens feito? Epá, antes cheio de trabalho. Então? Abri um negócio novo. Eu também. Mas não encontro parceiro certo para desenvolver um projeto. Eu fiz tudo da vinilgourmet.com na NS Portugal. Desde logotipo, loja online, aplicações móveis, publicidade impressa e online. Tens de me arranjar os contactos. Vais a nsportugal.pt e tens lá tudo. Ou então ligas 21-192-1476. Alternativa Rádio. Estamos no ar. Produção de programas de rádio. Produzimos conteúdos para rádios e programas sobre as mais diversas temáticas de interesse e atualidade para as rádios dos nossos dias. Estamos em www.alternativa-radio.weebly.com ou podem contactar connosco através do mail ar.alternativa.radio@gmail.com. Alternativa Rádio. Produção de programas de rádio. Cidade linda, terra de sonho e magia, Aveiro é um jardim à beira-mar. De barcos a bugar na limpidez da ria, asas de luz no lago do luar. O céu sem par, de bela cor, de preces ao sarapar, nos lábios das tricanas ao passar. O sol cobre de brancos caminhos para o mar. Aveiro é todo encanto e sedução. Aveiro dos murmúrios nos canais que não esquecem mais. Tu és a mais bela caminhos por o mar. Aveiro é todo encanto e sedução. Aveiro dos murmúrios, dos canais que não esquecem mais. Tu és a mais bela preparadas, segundo os segredos de velhos pescadores, as enguias e, de uma forma geral, as caldeiradas de peixe são marcas de uma gastronomia que nos traz à ideia o sabor à maresia. A variedade faz as delícias dos amantes da boa cozinha. Há várias maneiras, há o ensopado, há a caldeirada, há as enguias de escabeche, há as enguias fritas, muitas vezes funciona isto consoante o tamanho delas. Lampreia, que está em vias de se impor no litoral. Este peixe atravessa a Ria de Aveiro no período da desova, mas até há bem pouco tempo só os pescadores o sabiam. Passei grande parte do meu tempo de juventude, férias numa ilha da Ria de Aveiro. Pesquei variedíssimas espécies de peixes na Ria de Aveiro, ou apanhei muitos moluscos, desde os borriés, o lingueiro, o canudo, as ameijoas, e só muito recentemente é que tive consciência de que as lampareias que eram apanhadas no rio Volga eram também apanhadas na Ria de Aveiro, o que é natural que pudesse acontecer na medida em que, vindo elas do mar para desovar nos rios, teriam que atravessar a Ria de Aveiro. Não sabia era que na Mortosa se apanhavam lampreias em grandes quantidades, e vim também a saber que não só eram apanhadas, como eram normalmente exportadas para locais muito longínquos de Aveiro. À mesa, o peixe pede a companhia de um saboroso naco de pão, amassado e cozido pelas padeiras de Valdeílhavo. O sabor incomparável das padas e dos folares de Valdeílhavo deve-se a estas senhoras de idade avançada. As últimas guardiãs de uma tradição apurada a forno de lenha. A minha bisavó já era padeira. A minha avó era padeira. A minha mãe era padeira e a minha mãe morreu com 87 anos. Eu já tenho 67. Veja lá, isto vem de há muitos anos. Dá mais de 200 anos. O melhor da América Latina. Gira Latina. Os cantautores. As viagens. Os povos. A cozinha património do mundo. O melhor da América Latina passa por aqui na sua rádio. Gira Latina. O melhor da América Latina. Soluções práticas. Encara o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas. Conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Aqui, na sua rádio. chegada a Aveiro, a entrada faz-se pela Zona Sul, com destino ao cais de embarque, nos tradicionais canais de Aveiro, a famosa Ria. Ora, nós vamos dividir o nosso grupo em dois. Uns vão para o autocarro panorâmico e outros vão para os barcos fazer a visita à Ria. Começa a visita no autocarro panorâmico e no barco moliceiro. A visita de Moliceiro aborda a história dos canais e mostra também a modernidade dos novos tempos da cidade. É explicada a importância da faina, da pesca e do sal na história de Aveiro, atividades quase extintas. Toda a gente tem hoje em dia os frigoríficos. Antigamente fazia-se a pesca do bacalhau também com a salga. Atualmente tem as arcas frigoríficas gigantescas. Portanto, algumas das razões são estas. Outro aspecto é, por exemplo, é uma atividade muito, exige muito esforço e que dá pouco lucro. Já tinha vindo alguma vez a Aveiro? Não, nunca vim, mas já tenho ouvido falar. Sim. E estou a gostar. É a primeira vez que anda na Ria? Sim, é a primeira vez que anda. Um barco tradicional do Moliceiro? Sim, é a primeira vez. O que é que está a achar da visita? Estou a gostar, é muito bonito. Um dia diferente, não é? Sim, é um dia diferente, em convívio com os amigos todos da terra. Gosto muito. Porque estou a associar isto muito com o passeio que fiz à Veneza. Aquilo é mesmo uma coisa, é fabuloso aquilo, é muito bonito, só que as gôndolas de Veneza são muito mais pequenas do que estas e têm os tronos próprios da rainha. Aquilo está tudo associado a uma história muito, muito antiga daquela época, naquele sítio. Dar um passeio em Veneza, eu aconselho a toda a gente. Recordou hoje aqui na Ria de Aveiro essa viagem? Recordar, este bem, associar isto tudo àquele passeio. A tentativa é encontrar destinos diversificados, curiosos e interessantes na nossa realidade portuguesa. Já tivemos aqui na Costa Nova, na Barra, e agora foi dentro da cidade, aquilo que é comumente designado da Veneza portuguesa. E, portanto, é uma outra oportunidade muito interessante de visitar e contactar a nossa realidade tão rica e que nos orgulha, não é? Faz-se a troca, o grupo do Moliceiro passa para o autocarro panorâmico e vice-versa. Neste percurso, por terra, a cidade mostra-se no seu aspecto principal, com destaque para a Universidade de Aveiro e toda a área beneficiada pelo Programa de Recuperação Polis. De igual modo, é característica a presença de uma legenda em cada moliceiro, com dizeres de caráter único e cheios de graça. Hoje em dia, os moliceiros navegam os canais citadinos em circuitos turísticos. Já há anos que faço este passeio e estou maravilhado. Meia-noite, ria abaixo, lá vai leste o moliceiro. Meia-noite, ria abaixo, lá vai leste o moliceiro. Vai retratando nas águas a saudade do barqueiro. Vai retratando nas águas a saudade do barqueiro. Ai, ai, ai, lindo moliceiro, deixa-me ir contigo à Ria de Aveiro. À Ria de Aveiro, à Ria sem par, lindo moliceiro, que andas a rugar, que andas a rugar, da Ria de Aveiro, deixa-me ir contigo. Lindo moliceiro, nas noites em que há luar, quando passas, moliceiro,